Salvador, muito bom dia. Otan 3601, informação Golf, autorização para São Paulo. No pronto para cópia, eu tenho 360 aprovado. Pronto para cópia. 3601 autorizado Sierra, Bravo, Sierra, Papá, nível de voo 360, via para Zulu 16, até Bravo, até Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pistão no zero com curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5073, TAN 3601. Autorizado então 360 para Congonhas pela Upper Zulu 16, direto até Trive após conforme plano. Belo Horizonte após Trive, direto conforme plano. Decola da 10, direita da El, Lisa, Trive, 073 ao Transponder, 208 controle Salvador, então 360. 5073, cotejamento correto, está 3601. No portão 03, chama pronto para pushback, acionamento, senhor. Chamará para push e acionamento, então 3601. Salvador, o TAM 3601 no portão 03 para pushback e acionamento. Pushback e acionamento, portão 03, TAM 3601, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa e acionar, chamará para táxi, TAM 3601.